dia, isso é o pastoreio do 2223, em informação Índia, 1080 Conquista. O pastoreio 2223, aguarde, copy. Passarei 2223, copy. 759, informação Índia, aprovação. O passarei 2223, passa a copy. Ok, o passarei 2223 está autorizado, vitória da conquista, nível 180, via Elefa, após Oplor e após conquista, decola da 0, saída Argor, após Elefa. Controle 119 decimal 35, o transponder 5415. Autorizado 180 para conquista. Saímos na 190, curva direita na árvore Elefa, ou pilar após. Aí conquista. 935 ao controle, 5415 no transponder 2223. Correto, passarei 2223, chama para o puxo acionamento. Chamaremos. Salvador, Bruno 759, tem informação Índia. Bruno 759, bom dia, está autorizado Guarulhos, nível 360, Tietê Zulu 1-0, até Taubaté. A decolagem está 1-0, saída da El, transição Mótima, controle 1935 e o transponder 5420. Copiou aprovado no nível 360. Guarulhos, Aper do Lula, 0, Taubaté. Norte Pista 10, da El, Mote, 19935. 5420, o Tel Transponder. Gol, 959. Mata com forte barulho de fundo aí. Está correto. 59 está correto, cotejamento. Chama para o estacionamento. Portaria, gol, 959, obrigado. Gol no 649, está autorizado Porto Seguro, 360 nível, decola da 10, curva à direita, saída da El, transição Bidev, e após Bidev, direto Porto Seguro. O controle 119.35, transponder 5424. Autorizado, Porto Seguro 360, via Rosa do Plano, decola da 10, curva à direita. Da El, transição Bidev, foi direto Porto Seguro. Controle 1935, transponder 5424, gol 649. Correto, gol no 649, chame, puxa, acionamento. Tem um arano 9, gol no 649, já.

Golo, Papa Romeu, Hotel Juliette Guerra, parte 4, Santa Costa. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, guarde cópia. Guarda, Serra. Azul 2704, Cotegi, o transponder? 5423. Correto, chame para o posto de acionamento, Azul 2704. Gente, vamos lá, obrigado. Hotel Juliette Serra, cópia. Nossa, cópia. Autorizado Manati, mil pés, corredor Axé, visto no 7, decola. Controle 1935. O transponder 0150. Autorizado DPT Manati, decola da 17 para a direita, corredor Axé, mil pés, DPT Manati, controle 1119, sinal 35, transponder 0150, Hotel Juliette Serra. Correto, Hotel Juliette Serra, chame a torre 1895 para acionamento. Chame a torre 1895, grato. Torre, o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, liga acionamento, chame para. Liga acionamento, chame para. Chame para a taxa. Dave Jones, 1869, Fernando Galeão. Voo no 759, táxi autorizado, via Fátima Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, QNH 1015. Índia, ponto de espera, torre 1795. Salvador, é o Mike Yankitango. Mike Yankitango, prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque da remota 13 para o pátio, para o gate 04, aqui no pátio 1. Gate 13 para o 04 do pátio 1, mantenha a posição aguardando, Mike Yankitango. Mantendo a posição, Mike Yankitango. Estava colocando três aeronaves para fazer pushback no pátio 1. Até a posição aguardando por aproximadamente uns 10 minutos. Ok, aguardando aí por uns 10 minutos. Oi, Salvador, voo no 759, pronto, posto de espera da 1-0. No 759, alinhar e decolar, 1-5-0 graus, 8-9. Alinha e decola da 1-0, no 759. Muito bom dia, Fortaleza 2223 para puxa acionar, ó, 14. Livre, Fortaleza, chama o saque. Para ataque, Fortaleza. Para 92, estabilizando o ILS. Turno 092, é quase transferência para turno. 759 é o 35, controle 1 com 935, boa viagem. 935, obrigado, bom trabalho. Passa Duna, chame Torre, na frequência 198, decimal 95. Ok, 2895, até amanhã. Passa ali, Salvador, gol 759, saiu da El, cruzando 2500, curva na direita. 759, contato radar, 503-60, via da El. 360, via da El, gol 759. Salvador, bom dia, Bono 092, sinal, trancheado. Bono 092, tudo autorizado, no 5 graus, 8 graus. Vive pós, gol. Gol no 649, no 9, posicionamento. Qual é a posição Para o táxi, Passaredo 2223, 68 a bordo, 5 horas e 30 alternando Guarulhos. Passaredo 2223, livre o táxi, Apache 1 na Índia, posso te esperar chamar a torre 1895, quem é legal no 015. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado por estacionamento, chamada para o táxi, Douro 649. Direita 211, gol 1092. O 2704, posição 2. Mantenha a posição aguardando, azul 2704. Sente no aguardo. Salvador, bom dia, gol no 092, descenda 5. Gol no 092, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, para o 5, 092. Turno 759, chama o centro Recife, na sequência 1251, alternativa 33, decimal 2. Recife, 251, alternativa 33, 25, gol. Turno 759, bom dia. Azul 2704, inicio o pushback de imediato. Afirmou. Livre no 02, champ flag. Gente, puxa a chana, azul 2704. 2223, alinhar e decolar, 130 graus, 12 metros. Alinha e decola, Passaredo. Reporte alinhado e pronto. Voo no 649, está pronto para o taxi 91 a bordo, 2 horas, 3 horas de autonomia, a alterna galinha. Pista no 7, no 30 graus, 89. Vindo e falar, gente. Através de 612, reportando através de 612, voo no 649. Solo Salvador, bom dia, azul Alfa e NQF. Azul Alfa e NQF, prosseguindo. Bom dia, senhor Alfa e NQF, está no PAC 3, para ficar reboque para o gate, também do número 3, para o principal. Gente, inicialmente autorizado no PAC 3, reporta para ingresso no PAC 1, Alfa e NQF. Ah, Lima que vem aqui, é que chamaram para ingresso no PAC 1. Mike, quem é que estava na escuta, solo? Mike, entrando na escuta. É um Boeing da Gotaxiana aí no... através do portão 8. Após a passagem do mesmo, está autorizado o reboque. O Mike Yankton, até o portão 04. É, apenas uma observação, mudou nossa portão agora para o portão 09, gate 09. Gente, até o 09 então, o Mike está autorizado. Ok, estamos começando, Mike Yankton. Através do Renador de Gol 649. 649 é para seguir via Pátio Unins até o ponto de espera, a retaguarda do Embraer da Azul. O ponto de espera chama a torre 1895, que é legal no 015. Autorizado também via Pátio Unins, a retaguarda do Azul no 095, gol 549. Para o táxi Azul 2704, 1330, 110 a bordo, Serra Natal. 2704, livre táxi de Índia, ponto de espera, torre 1895, TNH no 015. No 015, Índia 1895, bom dia, 2704. Traviado, está livre da restrição, Sereto? Já respondi aos tudo. Obrigado. Azul 2704, bom dia, ponto zero, pronto, como zero. Gente, o Azul 2704, alinhar e decolar, 120 graus, 8 metros. Alinha e decola, pista no zero, 2704. Salvador, bom dia, Gol, no 649, ponto espera da 10, pronto. No 649, seguinte, após o Embraer da Azul, alinhar e mantém. Após o Azul, ali mantém, Gol, no 649. Bom dia, prossiga. Gente, tá livre? Não identifiquei não, não apareceu nada. Não. Autorizado até o portão 3, vamos ver aqui, ó. Ainda não apareceu nada. Dois, dois, três, solicita a proa 250 para evitar formações. Quantas milhas manterá essa proa? Vá 20 milhas, senhorita. Gente, passarei 2223. Sete, bom dia. Controle Azul 2704, bom dia. 2704, bom dia, contato radar, subindo para o 350 via PUCA. 350 via PUCA, 2704. Livre decolagem, 1-0 graus, 8 graus. Livre para decolagem, 1-0 graus, 1-4-9. Decola 50, controle 119, décimo 35, boa viagem. 19-35, obrigado, 649, até daqui a pouco. Controle Salvador, bom dia, Bruno 649. Bruno 649, bom dia, contato radar, segundo para o 360 via Dael. 360 via Dael, autorizaria a direita ali da referência? Após 2010, veio Leda. Após 2000, Leda, 649. Já só tem sequência livre até o retorno. Pode ser, graças. Passaredo 223, retornando para o dialeto. Tem que passaredo 223. Passaredo, passaredo, como possível solicita para de conquista? Tem que aguarde. Mostra. ...704, chame centro Recife, na frequência 125.45, alternativa 26.85. 2545, alterna 2685, azul 2704, contigo. Chame o centro Recife na frequência 9251, alternativa 33, decimal 25. Recife 251, 3325, volume 649, um bom dia, tá daqui a pouco. Bom voo. Passaria do 2016, autorizado, vai direto, vitória da conquista. Fui. Muito obrigado, vai para conquista passareto. Muito bom, dia 2796, Juliette. 2796, Juliette, confere. Pronto, Fábio. Pronto, do papo, dia 2796. Autorizado para João Pessoa, Serra Bravo, Juliette Papado, via Golfo 977, até Recife, após direto. Nível 1, 90, autorizado. Decolagem da pista 1-0, com curva esquerda, saída Conde. 1-1-9, decimal 3-5, controle. Zona 5442, azul 2796. Prezado João Pessoa, nível 190, pela Golf 677, decolando da 190, com curva esquerda na saída Conte. Golf 677, Recife João Pessoa, mano. O controle 11935, transponder 5442, azul 2796, parte 3. Treinamento correto, azul 2796, parte 3, chama pronto. Passaredo 2216, chame centro Recife, na frequência 1260, alternativa 28 decimal 8. Muito obrigado, boa Páscoa. Igualmente, bom voo. American Air 229, Scott Cadence, Papa Lara 10-2, 4,000 feet, still need 1015. 1015, bomb arrival, 304, bom dia, via Bonfi, desça o 050. Via Bonfi, desça o 050, Xander 6312, informação de Uberto. Na 312, bom dia, via Mari, desça o 060. Via Mari, bom dia, desça o 060. Comandador, bom dia, Gol 1095, paciente da informação de Juliette, autorização para confins, portão 5. Gol 1095, Juliette confere, autorizado confins, nível 360, via rota do plano. Colagem da pista 10, primeira curva à direita, saída arbor, elefa. 11935, controle 5450, transponda. Autorizado com piso, nível 360, rota conforme plano, decola na pista 10, com curva pela direita, na saída arbor, transmissão elefa. Controle 11935, transponda 5450, é o gol 1095. Fechamento correto, gol 1095 no portão 5, chame pronto. É bota pronto. 3859, bom dia, via Bonfi, desce até o 060. 060, via Bonfi, está 3859, poderia considerar que os dois de velocidade, querido? 3859, é o número 4 na aproximação, mantenha a velocidade da caça. Sem problema então, obrigado. 3604, desça para 4.000 pés, o ajuste 10 no 4. 4.000 pés, ajustado 10 no 4, 3604. 3604, corrigindo, ajuste 1.015. 1.015 para 4.000, 3604. Na 3.12, desça ao 050. 050, 6312.